tenho a certeza que a estratégia vai muito em continuar a desenvolver estas iniciativas, muito dirigidas aos estabelecimentos comerciais, muito dirigidas ao comércio local, muito dirigidas ao comércio tradicional, na perspectiva de criarmos incentivos que levem as pessoas a fazer compras no comércio local. E também temos que ser inteligentes e reprodutivos na forma como damos estes incentivos. Não há espaços urbanos vivos e dinâmicos se não tiverem comércio local de proximidade, de porta aberta, naquela relação amiga e, naturalmente, as praças, as ruas têm vida se tiverem comércio e é importante que a ADI cada vez estimule mais esta relação de proximidade e esta relação, portanto, comerciante-consumidor. É esse o nosso trabalho.